Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Muito bom dia, amigos ouvintes. Cá estamos de novo após 12 semanas de ausência, pois esta pandemia fez com que muitas coisas pararam nas nossas vidas. Mas hoje a rádio está cá de novo, esta semana então iniciamos todos os programas, alguns dos programas, porque alguns não puderam ainda começar, mas vai começando pouco a pouco. Desde já um muito obrigado a vocês todos pelo carinho, pelas palavras que nos deram, porque ultimamente tinha sido um pouco complicado, tanto para nós como para vocês todos, para nós todos foi complicado. E foi o saber viver com isto que nos ensina e nos dá cada vez mais força e vontade de continuar, não é assim? E é o que temos que fazer. Hoje, o último último sábado de junho e de maio, onde vamos começar este mês de junho, estamos aqui todos prontinhos e para voltar novamente aos nossos programas, novamente aos programas, mas também ao trabalhinho aqui da nossa rádio. pouco a pouco vai se indo, pouco a pouco vamos começando, mas o mais importante é saber que estamos acompanhados de vocês todos. Na verdade, os nossos animadores começaram com esta uma maneira diferente de trabalhar com estas distâncias de o distanciamento social que temos que ter e com grande higiene e grande precaução, porque infelizmente nada acabou. Não é assim, mas há que ter fé, há que ter garra e continuar, não é assim? E vamos à música, vamos ao melhor da música portuguesa, que eu trouxe aqui o saco cheio de música, claro que sim, para passar isto tudo com vocês, um momento bem agradável. E então podem já começar a chamar o 02-38-43-48-00 ou então através das redes sociais da nossa rádio. Vocês podem também mandar a mensagem através do Facebook, mas também através do Instagram da Rádio Arc-en-Ciel. Vocês encontram lá isso tudo. Podem nos escutar através do 96.2, mas também através do site da rádio e www.radiotracinhoarcancel.fr. Música? Vamos, devagarinho, mas de certeza. Vamos ficar então. Estávamos já a ouvir o António Zambujo com Só Pode Ser Amor. Música, uma excelente manhã em minha companhia e na vossa. Um rio para navegar, um barquinho vai e vem, e a gente sabe lá. A saudade é a foz, depois é tanto mar, e só ficamos nós, os dois, ao Deus dará. A saudade é a foz, depois é tanto mar, e só ficamos nós, os dois, ao Deus dará. Mas sei, meu bem querer, que perto do final alguém vai prometer sarar a nossa dor. Eu só quero a tua mão, depois sou imortal, se não é só perdão, só pode ser amor. Eu só quero a tua mão, depois sou imortal, se não é só perdão, só pode ser amor. Tua mão, depois sou imortal, se não é só perdão, só pode ser amor. Que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de...

seguida vamos ficar com Roberto Leal, verde vinho, e este copinho de verde vinho, e este copinho de amizade é para aquela nossa amiguinha que esteve de parabéns, 80 anos, sim senhor. Infelizmente foi durante a pandemia e nada se pôde fazer, mas há que ter fé e talvez se faça quando for possível, não é assim? Tudo bom? Um feliz aniversário, ainda estamos a tempo. Um beijinho muito grande e há que brindar à vida. Ninguém na rua na noite fria, só eu o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. Um homem velho se acercou e assim falou: domingo que me fazem sonhar com o momento de voltar ao falou-me então daquele dia triste, o velho Luís. Em que deixara tudo quanto existe para ser feliz. A noiva mãe, a casa ao pai e o cão também. Pensando agora naquela cena e no estranho vir. Recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de ver. Atrás do mar, ciel, c'est du soleil toute la journée. De seguida ficamos na voz dos Capa Negra, sempre a bombar, e foi uma música pedida da parte do Sr. Saruga para agradecer à direção da rádio de nunca deixar este lindo trabalho ir abaixo. Obrigada, agradece-nos pelos trabalhos que foram efetuados durante este tempo de pandemia, mas também quero agradecer a nossa presença, que somos a melhor companhia dele hoje. Muito obrigada, Sr. Saruga, e também envia uma música para todos os ouvintes, os animadores, a direção da rádio, e um muito obrigada pela companhia. Um beijinho grande, Sr. Saruga, e talvez até breve. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, e ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a tu regressares. A quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. está-se lá. Um beijo é culpa, que se desculpa, que se desculpa. Guardo o segredo, não tenhas medo, não tenhas medo. Guarda o segredo, não tenhas medo, não tenhas medo. Pois um beijo é graça, que a mais não passa, que a mais não passa. Dá um beijo é culpa, que se desculpa, que se desculpa. Dá, guarda o segredo, não tenhas medo, não tenhas medo. Dá, dá-me um beijinho, dá-me mansinho, dá-me mansinho. Vês quantas pessoas têm a trindade, têm a trindade. Vês, fez a conta, se vinha justa, se vinha justa. Vês, não sejas tonta, e que te custa, e que te custa. Vês. Coisa boa. Meninas, vamos ouvir. Ai, que o vira é coisa boa. Que eu já vi dançar o vira. Ai, as meninas de Lisboa. Que eu já vi dançar o vira. Ai, as meninas de Lisboa. E vira que vira e torna a virar. As notas do vira são boas de dar. E vira que vira e torna a virar. As notas do vira são boas de dar. Oh, vira que vira, oh, vira, virou. As voltas do vira sou eu quem as dou. Ó oh, vira que vira, ó oh, vira virou. As voltas do vira sou eu quem as dou. Meninas, vamos ao vira. Ai, que o vira é coisa linda. Meninas, vamos ao vira. Ai, que o vira é coisa linda. Que eu já vi dançar o vira, ai, as meninas de Coimbra. Que eu já vi dançar o vira, ai, as meninas de Coimbra. E vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. E vira que vira e torna a virar, as voltas do vira são boas de dar. Oh, vira que vira, oh, vira virou, as voltas do vira sou eu quem as dou. Oh, vira que vira, oh, vira virou, as voltas do vira sou eu quem as dou.

Eu já amei, eu já beijei, já transei, já fiquei, abracei e quebrei. Muitas paixões vivi, mas nunca senti este amor como o teu. É novidade pro meu eu. O teu beijo não é só beijo, mas reanima. O teu abraço não é só abraço, mas anima. Quando transo contigo algo que dá vida, pois nasce um novo eu. O teu toque não é só toque, mas é carinho. O teu olhar não é só olhar, mas é mimo. O teu corpo não é só corpo, mas é meu ninho. Mulher, és perfeição. Vem-me beliscar que eu estou a sonhar. Está difícil de acreditar. Que és real, que és real, que és real, ajuda na pobreza e que me cuida na doença. Mulher de sacrifícios, é uma bênção essa mulher na minha vida. Ela não é normal, ela é divina. Ela é a razão que deixa e ama a vida. Sim, o teu beijo não é só beijo, mas reanima. O teu abraço não é só abraço, mas anima. Quando transo contigo algo que dá vida, pois nasce um novo eu. O teu toque não é só toque, mas é carinho. O teu olhar não é só olhar, mas é mimo. O teu corpo não é só corpo, mas é meu ninho. Mulher, és perfeição. Vem-me beliscar que eu estou a sonhar. Está difícil de acreditar. Que és real. E vamos ficar na voz de Rica René Rolando de Deus. Esta música é para todos aqueles. Música então para todos aqueles que perderam o sétimo voz. Não é assim? Então ficamos na voz do Rica René para não esquecer aqueles que durante esta pandemia se foram cedo demais. Tive que ir embora, não pude mais ficar. Chegou a minha hora, tive que te deixar. Amigo, não chore, por favor, eu peço. Que a vontade de Deus leva todos os seus, não importa o sucesso. Amigo,

meu peito gritando te amo. Dame un besito, dame un besito, dame un besito.

Os Quatro Menos vai haver sarilho, esta música especial para o Sr. Alberto, que está sempre cá presente. Muito obrigada, e esta música para ti. Mulher casada, mulher divorciada, eu sou casado e não vai há muito tempo, com uma garota de perto da região. O seu olhar lança um encantamento que de repente agarra o meu coração. Então casamos e compramos uma casa muito engraçada e fácil de arrumar. Mas mesmo assim, como sou um remoliço, ela disse deixa disso, não nasci para trabalhar. Mas mesmo assim, como sou um remoliço, ela disse deixa disso, não nasci para trabalhar. Vai a ver sarilho, vai a ver sarilho. Chega porque a mulher não faz nada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarilho. Passa de mulher casada, mulher divorciada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarilho. Chega porque a mulher não faz nada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarilho. Passa de mulher casada, mulher divorciada. Em casa fiquei logo chateado ao deparar-me com tão grande confusão. O meu casaco preferido mal lavado, camisas novas espalhadas pelo chão. Eu ainda bem me passei-me da cabeça, eu nem bem ela de olhos arregalados. E a chorar agarrou-se muito a mim. Se continuas assim acabamos separados. E a chorar agarrou-se muito a mim. Se continuas assim acabamos separados. Vai a sarilho, vai a sarilho. E acabo chateado porque a mulher não faz nada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarilho. Vem a porque a mulher não faz nada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarilho. Passa-te mulher casada, mulher divorciada. E agora quero viver forte, pincel a cantar conosco. Vai a ver sarilho, vai a ver sarabulhada. Chateada porque a mulher não faz nada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarabulhada. Passando mulher casada, mulher divorciada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarabulhada. Chega de chateada porque a mulher não faz nada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarabulhada. Passando mulher casada, mulher divorciada. Son las 5 de la mañana, yo no he dormido nada, pensando en tu belleza. E mais uma música, Obsession, de Lucenzo e Kenza Farra. Música pedida da parte do Armindo para toda a sua família. E obrigada à rádio de estar cá presente, que já estava com muitas saudades. Nós também, de certeza. Música. Por su forma de hablar, además tú no lo amas, porque no da la talla, no sabe complacerte. Porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo irrespetar. No. Vestido y en mis lejos, pasé por tu colegio. Mon cœur a trop souffert, je ne veux plus me faire de mal. Te busqué, no te encontraba, y eso me preocupaba. Il n'y a plus rien à faire, donc tu devrais tourner la page. Pero no tenía tu número, y tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, y eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba, y le di una mirada, con par de palabritas. Hice cita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte. ¿Será posible que

compreendes que é difícil de aceitar perdermos tudo quando se aprende. Claro, ficamos com o Zé Mário Lúcia Pires. De seguida, vamos um bocadinho até ao rap. Sim, senhor, o rap também faz parte da nossa música, cultura portuguesa. E desta vez vamos ficar com um jovem luso-descendente, MCD, com Bundão. Sim, senhora, música. Isto dá vontade até de dançar, vocês vão ver. Claro que dá. Música MCD com Bundão. Ela vive a vida para sexta-feira. Nasceu para farra, não para ser freira. A noite está quente, tem já me cheira. Que ela na pista não tem maneira. Anda com padrão que é fina. Malinha da lua e da China. Decota com saia bem fina. Mas ela não encosta, só empina. Eu não sei o que é que ela veio fazer. O DJ está a tocar um som para mexer. Está de estátua na pista e não quer saber. E eu só quero ver o bundão fazer. Bundão, bundão, bum, bundão no chão, bundão, bundão, bum, bundão no chão, bundão, bundão, bum, bundão no chão, bundão, bundão, bum, bundão no chão, bundão. Veio toda a top na balada. Mas ela passa todo o som, cara trancada. Tiveste a barrar toda a noite. Agora já queres que eu encoste. Mas baby, não queres que eu mostre que eu não passo visa. Eu não sei o que é que ela veio fazer. O DJ tá a tocar um som pra mexer. Tá de estátua na pista e não quer saber. Eu só quero ver o bundão fazer. Não. Estava bom, não estava? Claro que estava. Mais música e desta vez vamos ficar com o trio alentejano. Vamos um bocadinho até o Alentejo. Menina Bonita. Somos todas, não acham? Claro que sim. Ficas mais catita quando a noite chega e te aprontas para o baile. Vestido de chita, no cabelo a fita, o lenço bordado nas costas do chai. Nas costas do chai, nas ruas da aldeia, toda a gente espreita para te ver passar. Só tenho uma pena, ó linda morena, que tu não me queiras para ser o teu pai.

dejas que pasen las horas. Tu booty me arrebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, pues vamos pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez, es que al lado tuyo yo estaré. Todo lo que pidas te haré. Esta noche tú te enamoras. Vamos ficar na voz dos Chutos e Pontapés, Meninas Tazan Janela, música pedida da parte do nosso animador José. O José que a son emissão Portas Abertas ao Sport ao sábado, ao final da tarde, mas que ficará ausente por um momento e logo que possa volta. Normalmente o objetivo é setembro. Pediu esta música para todos os animadores e todos os ouvintes. Uma prenda tua, sei lá, uma prenda dela com teu cabelo à lua, menina, estás à janela. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. On est au courrier.

É beijo que vai e beijo que vem. E a única coisa que hoje podemos fazer é tudo o que é de longe a longe. Mas é o que eu dizia há bocadinho. É assim, as coisas mais importantes da vida, que hoje achamos importantes, como um abraço, um beijinho, um olá, uma visita, ver os amigos, ver os familiares, passar, nem que seja só dois segundinhos. Foi isto que mais nos faltou. As coisas mais simples da vida, que não custam nada, não tem custo nenhum, foi o que nos foi proibido e foi o que mais nos custou. Não foi assim, mas temos que continuar. E há que levantar a cabeça, ter fé, garra, e devemos de vencer. Não é assim? Claro que é. Para continuar durante a semana, vocês já se deram por ela que alguns dos animadores já cá estão presentes, outros, alguns, devido à saúde, devido aos problemas pessoais, não podem estar presentes, e isso há uma grande compreensão, porque temos que ir devagarinho, mas bem, hoje há 24 animadores já reintegraram, há 6 que ainda não podem vir, e pouco a pouco vamos indo devagar, mas bem. À segunda-feira, por enquanto, ainda não há o programa. Da parte da tarde temos o nosso amiguinho Michel, claro que do alto dos seus 86 anos está cá presente, por vontade dele. Nós gostaríamos que ele não viesse já, mas Michel, insistiu para estar cá presente. Depois encontram o Funky, depois o Manu on the Rock e o Remy. Da parte de, na terça-feira, Lionel, novo programa As Manhãs Românticas. Fica-lhe bem, eu acho que sim. Depois, no início da tarde, não temos o Nicolau, por enquanto, e não pode reintegrar. Depois temos novamente o Franqui, depois o Christophe. Na quarta-feira, o Vitor, com o seu Portugal em festa. Jean-Pierre Aufort e Valérie, pour l'instant, ne peuvent pas réintégrer. Violette, a partir das 17. Depois, na sexta-feira, Argemiro, novamente. De novo, cá integra, então, o nosso... Estou a ficar com papas na língua, isto não está bem. Argemiro, que está cá novamente quinta-feira de manhã, no início da tarde Chantal, no final da tarde Glória. Os nossos amigos espanhóis, por enquanto, ainda não podem vir também. À sexta-feira de manhã, Lourenço, com o fim de semana à porta. No início da tarde, Teresa, no final da tarde, Manu. No serão, o Albino. Sábado de manhã, eu mesma. Sábado que vem não poderei estar presente, mas o coração está cá. Fica o coração de Senhor Portugal. Infelizmente não posso estar presente. Por enquanto a Carla não pode estar presente, o Bruno e o José também não. Depois voltamos ao domingo de manhã a cantar do Galo. Depois na meio da manhã temos o Jerome. Que é o Jerome, por enquanto, porque há só um animador por cada emissão. E no início da tarde, o Michel. Como vocês podem ver, o programa, a lista dos programas foi um pouco modificada, porque perante o que se passa agora, temos que fazer cuidado com as distanciações sociais e de higiene. É por isso que há uma meia hora entre cada emissão. Da parte de manhã não há assim grande problema, porque temos a parte, esta pausa do meio-dia, faz com que já há essa distanciação social, mas depois, durante a tarde, há uma meia hora entre cada animador. Entretanto, eles têm que desinfetar o material com desinfetante, mas também passar o álcool, o hidroálcool para passar nas mãos também e preparar todo o material. Por isso é que há este tempo de uma meia hora é importante. Os outros, por enquanto, ainda não podem reintegrar, mas é por a saúde deles, por o bem deles, mas também pelo bem dos outros animadores. Acho que vos disse tudo, está tudinho dito. Ah, sim, a nível de... A rádio tinha previsto no mês de março e abril, havia a feijoada, que estava previsto, mas infelizmente não se pôde fazer. É adiada para o mês de outubro, se tudo correr bem. Caso aquelas pessoas que já têm pago, caso queiram ser reembolsadas, muito bem, passem cá na rádio e nós reembolsamos. E quem quiser adiar, pode adiar então para outubro. Está cá marcado. O dinheiro serviu para isso e há de servir para a mesma coisa. E se vocês não quiserem, podem ser então reembolsados. A nível do São João... Ai, ai, ai, ai, esta aqui toca-nos mesmo muito mal, porque bom, nós gostaríamos muito de o fazer. E por enquanto ainda não perdemos decisão nenhuma. Vamos lá ver o que isto dá. Há que avançar, querer e ter fé e garra, como eu costumo dizer. E talvez, não sei, ainda não sei. Ainda não sabemos ao certo o que fazer, mas por enquanto nada feito. Fica. Por enquanto, assim, em suspenso. Vamos abrir umas grandes aspas e deixar em suspenso. Acho que vos disse tudo a nível da rádio, tudo continua como de antes. Como vos disse, espero que um dia possam cá vir para visitar os nossos locais, que tiveram uns sapatinhos novos, claro, uma carinha nova, e que faz bem, porque certas coisas já tinham mais de 30 anos. Tudo que era ligação à eletricidade e tudo isso, era importante pôr tudo em prol. Está tudo bom? Vou-vos deixar um excelente fim de semana, um beijo muito grande, porque isso é uma coisa que podemos dar, beijinhos e abraços virtuais, nada melhor. Mas toca na mesma, toca sim senhora. Um excelente fim de semana. Por hoje não haverá outros programas, porque a Carla e o Bruno e o José ainda não podem reintegrar, então vão ficar com o RDP Internacional e voltam amanhã de manhã às 8 horas o Cantar do Galo com o Senhor Fortes, de seguida o Jerome sozinho e depois o Michel. Pouco a pouco isto vai entrar nas ordens, mas por enquanto tem que ser assim. Beijo grande e deixo-vos já com RDP Internacional.